E passava ao professor Dr. José Manuel Lopes Cordeiro, da Universidade do Minho, e que está mais ligado com a arqueologia industrial. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite que me foi feito para estar novamente numa sessão desta natureza em defesa da linha do TUA. Faço com todo o gosto e prazer. E permitam-me que, antes de propriamente gastar os 10, 15 minutos que me foram atribuídos, realçar um aspecto que já foi feito por outras pessoas, mas que nunca é demais, que é chamar a atenção para o papel que este movimento tem vindo a desempenhar. Há um discurso instalado na sociedade portuguesa, que nós ouvimos nos meios de comunicação, que temos uma sociedade civil fraca, não interveniente, apática, e precisamente com o movimento cívico pela linha do Tua estamos a ter uma demonstração do contrário. Ou seja, o papel que ele tem vindo a desempenhar, creio que há um ano e pouco para cá, é um papel exemplar e que nos orgulha a todos, porque de facto a sociedade civil em Portugal, quando estão em causa questões importantes como esta, mobiliza-se e tenta fazer com que as pessoas participem e lança-se, portanto, na defesa desses mesmos objetivos e desses interesses. Bom, eu estava a hesitar, aliás, dadas as recomendações da mesa, se, em relação ao tempo, se seria conveniente ou não projetar o PowerPoint. E optei, e procedo já desculpa por não apresentar o PowerPoint, porque se perde sempre mais tempo, não é? E corri o risco de repassar os 10, 15 minutos que me foram atribuídos, e muito sinteticamente exporia oralmente os dois ou três pontos que queria trazer aqui. Em primeiro lugar, e antes disso também, nós estamos, enfim, numa ação pela defesa e pela preservação da linha do Tua, e são aqui evocados vários aspectos, nomeadamente os aspectos de natureza patrimonial, que são aqueles que, enfim, que me tocam mais particularmente. Mas, em primeiro lugar, creio que é importante sublinhar, e estamos, creio, todos conscientes disso, que a linha do Tua desempenha um papel de serviço das populações locais. E esse aspecto também deve ser realçado. Queremos uma linha do Tua preservada, do ponto de vista patrimonial, dado o seu valor histórico, etc., mas uma linha do Tua viva, que continua a servir as populações, que resolva os seus interesses e as suas necessidades de deslocação. Esse parece-me que ser um pano de fundo que tem que estar, enfim, presente quando se aborda esta questão. Bom, a linha do Tua, eu focava em primeiro aspecto, em primeiro lugar, o aspecto patrimonial. Também já foi aqui salientado, a linha do Tua é um exemplo magnífico da engenharia portuguesa. É uma obra, do ponto de vista da engenharia, verdadeiramente notável, com os túneis que foram construídos e o processo de construção. É uma obra que não tem equivalente em Portugal a este nível. Provavelmente muita gente é capaz de não, enfim, não há talvez muita informação em relação a isso e não esteja plenamente consciente do valor patrimonial desta obra, até porque ela se enquadra num tipo de património em relação ao qual não há uma ainda, enfim, já se deram grandes passos, enfim, nesse sentido, no sentido de ele vir a ser considerado e salvaguardado, mas de facto muita gente ainda não reconhece a importância que o património industrial tem. E é o caso, portanto, do património ferroviário, que se enquadra, portanto, em termos gerais, no património industrial. E em relação a isso que eu queria, enfim, era isso que eu queria abordar em primeiro lugar. Ou seja, não apenas em Portugal, mas um pouco por toda a parte, por todo o mundo, o património industrial tem vindo a ser cada vez mais valorizado, porque efetivamente se compreende a sua importância para a construção da nossa sociedade. São 200 anos de revolução industrial, enfim, e as primeiras fases do processo de industrialização, da qual a construção da rede ferroviária foi uma das parcelas mais importantes, hoje em dia tem um valor histórico. E isso tem um valor histórico, é um valor histórico que pode ser potenciado noutras direções. E a melhor tradução que nós temos da crescente importância e do reconhecimento que a sociedade e que um pouco por todo o mundo é feito o património industrial é olhar para a lista da Unesco. Se repararem, se forem ao site da Unesco na internet e virem a lista do património que tem vindo a ser classificada anualmente, o património industrial nos últimos 10, 15 anos, não há ano em que não haja um, dois, três, quatro sítios relacionados com o património industrial que passam a integrar a linha da Unesco. E não apenas instalações fabris ou tipo de complexos industriais, não. Também linhas ferroviárias. E por acaso, o ano passado, precisamente, quando se organizou em julho o debate desta natureza no Porto, tínhamos acabado de receber a notícia, tinha sido divulgada pela Unesco, que na lista da Unesco, o ano passado, em 2008, entraram duas linhas ferroviárias, uma na Suíça e outra na Índia. linhas que, quer em termos históricos, quer em termos da paisagem que oferece o seu percurso, não têm nem mais nem menos do que a linha do Tour oferece, antes pelo contrário. E de modo que, enfim, por analogia, podemos de facto chegar muito rapidamente à conclusão que o valor a este nível da linha do Tour é um valor incalculável. Bom, em segundo lugar, e também como já foi salientado, a linha do Tua tem uma importância estratégica do ponto de vista do desenvolvimento. É preciso olhá-la também nesse sentido. Porquê? Porque uma região como Trás-os-Montes, que neste momento está a ser alvo da elaboração, ou creio que já está elaborado, não conheço bem o ponto da situação, um plano turístico, a linha do Tua é um recurso fundamental para ser inserida nesse plano turístico do Douro. Só que, de facto, o problema é que, para já, portanto, é preciso elaborar um plano que não despreze um dos seus componentes fundamentais em termos de atratividade. Aliás, essa experiência hoje já existe, porque, como já foi aqui demonstrado, há visitantes que se deslocam para precisamente usufruir a beleza paisagística que o percurso da linha do Tua proporciona. Mas, obviamente, que não basta apenas inserir, teoricamente, a linha de Tua num roteiro para a região, para promover a região do Douro. É preciso fazer uma coisa muito importante, que é aí que eu creio que muitas vezes, estas boas vontades de valorizar o património em termos turísticos, é que é preciso um investimento. É preciso, provavelmente, uma espécie de um plano de desenvolvimento para este setor que contemple todos os recursos e, obviamente, tem que ser disponibilizado as verbas. Aliás, que também, como já foi salientado, um dos problemas que a linha de Tua teve, nomeadamente em termos de acidentes, foi porque durante décadas não se investiu, não se modernizou e, obviamente, que o material desgasta-se e, a partir de maior altura, deixa de garantir segurança. De modo que eu creio que é fundamental olhar para o aspecto patrimonial da linha, sem dúvida, ver, sublinhar a sua importância histórica e a sua importância patrimonial e, por outro lado, olhar bem para esse recurso, que é um recurso importante, que é o turismo e que se diz que é a indústria do século XXI e, de facto, é um setor económico, embora não vá resolver todos os problemas económicos na sociedade, mas pode dar um contributo substancial. E Trás-os-Montes tem um conjunto de argumentos, digamos assim, para, conjugados, poder criar, reforçar aqui a atração turística da região. É um sítio, é uma região com uma paisagem bonita, não apenas o troço da linha do Tua, mas de uma maneira geral todo atrás dos montes. É uma região que tem uma gastronomia excelente, como aliás ainda hoje tivemos a oportunidade de constatar. As pessoas são simpáticas, são hospitaleiras, de modo que temos os ingredientes necessários, de facto, para que o turismo na região do Douro seja um sucesso e possa contribuir economicamente para o desenvolvimento local. Que é esse, ao fim e ao cabo, o objetivo. E creio que devia ser esse o objetivo a colocar em primeiro lugar. Creio que há aí uma entidade que se chama Missão do Douro, não é? Mas que me parece mais que é, perdão, a franqueza de Missão do Douro, porque, de facto, não se vê em casos, não se vê nada de concreto. Não é? E enquanto, na minha modesta opinião, não se avançar neste sentido, obviamente que podemos inscrever a linha do Tua em roteiros turísticos, mas sem investimento, sem um plano integrado, não se consegue obter resultados práticos. Muito obrigado pela vossa atenção.